que eu peço, eu vou falar meus pensamentos. Com tantas drogas no mundo, eu fico puto, me confundo com a beleza estampada na cara da nossa gente. Que humildemente leva a vida pra frente, embora essa gente seja os seus irmãos também. Eu sou negro sim, e tenho personalidade para prosseguir, mostrando toda a verdade que acontece aí. O exemplo tá aí, tribo do gay, na barca lutando contra o mal. Violência dá um tempo, sai voada aqui do Pedregal. Somos a paz e temos inteligência para encerrar a maldade com toda a violência. Chegamos tudo agora e o que nos resta? Tristezas, maldades e pouca glória, revelando que a vista pela mira da história. E meu trabalhador levando golpe de pistola. Mais uma policial que batalhou por sua meta, matando o inocente, a decisão não foi correta. Matando o pai de família com vários tiros certeiros na testa. Me diz aí, moleque doido, se essa raça presta. Assassinas prosseguem como num filme sem corte. Cara ou coroa, é você que faz a sorte. Assassinas prosseguem como num filme sem corte. No Pedregal é assim, pra viver tem que ter sorte. Assassinas prosseguem como num filme sem corte. Cara, eu tô com Deus, pode crer, somos mais fortes. Relatamos os fatos da forma que acontece. O inferno é a favela e o diabo agradece. Então vamos mostrar o outro lado da moeda. Pode crer, somos capazes de superar toda essa merda. E o carroceiro é encontrado em estado de decomposição. Humilhado, deixado, largado, sozinho. Encontrado mais tarde no cemitério e cocôzinho. Por isso eu peço a Deus, nunca me deixe sozinho. E o sistema não perde por esperar. Vamos criticar, pois o rap nacional é um terrorismo consciente que cresce cada vez mais. Eles não conseguem ver que somos revolucionários, não otários, atacando esta banda podre. Bando de filhos da puta, donos de posses e terras, constantemente aparecendo, véi, em nossas telas. Não somos burros, não caímos nessa manipulação pra virar mais um hip-hop de televisão. Nosso Brasil tem que acordar, vamos lutar pra conquistar o nosso espaço. É tempo de revolução, pois o rap é nossa arma, liberdade de expressão. Vem justiça, não há paz. Vem justiça, não há paz. Assassinas prosseguem como num filme sem corte. Cara ou coroa, é você que faz a sorte. Assassinas prosseguem como num filme sem corte. No Pedregal é assim, pra viver tem que ter sorte. Assassinas prosseguem como num filme sem corte. Cara, eu tô com Deus, pode crer, somos mais fortes. Polícia, a morte, polícia, socorro. Não confio na polícia. São os cavalos do cão, chega que bate, que mata, que pode. Sempre sorri explodindo a cara de quem menos pode. E aí? Então me escute, eu filho da luta, travo na batalha e me escuta. Vendo nas ruas com a minha conduta. Não é preciso pagar pau pra nenhum filho da puta. Aqui é tribo do gueto, pode crer, nós somos sóis. Longe da pedra do fumo, longe da mela e do pó. Muitos conhecidos, chamados de amigo. Jura-se era seu nome de menor, seu apelido. Era mais um camarada aqui da nossa quebrada que só pensava em fazer o bem. Veio fulano, mete os canos, manda ele pro além. A lei da favela é foda, concorda? Até certo ponto, eu não entendo porque tem que ter tanto confronto. E a violência não para, que bosta. Jura-se foi confundido e contemplado com uma bala na cara e outra nas costas. Foi ignorância, sobreviver é tão difícil. É sonhar com a esperança e só nos resta a lembrança de uma noite escura. Se arrumava pra curtir na boate de lua, com seus colados do lado, era só curtição. Fabinho, Armando e Fofão, seu irmão Neto, que estava ali sempre por perto. E também veio na cola um destino incerto. Era um domingo ensolarado no rolê de bicicleta. Eu tiro das costas, outro certeiro na testa. Sangrou até a morte debaixo do pé de mangue. E o moleque nas ruas ainda está botando banca. Dificuldades da vida que eu já previa. A nossa guerra é consciente, pro da periferia. Se rezando que se tem melhores dias. Tribo do gay se despede relatando os seus dias. Vem colar conosco, vamos em busca da paz. Somos unidos pelas forças, pelos mesmos ideais. Onde é que está a paz? Se o rap é meu veículo, é com ele que eu corro atrás. Sabedoria, competência, com certeza a que sobra. Pedregal é nossa casa, mas é um ninho de cobras. É, véi, aqui é foda. Fudeu, fudeu, chegou a hora. É, véi, aqui é foda. Cê não sabe onde está, caiu no ninho de cobra. Aqui é foda. Assassinas prosseguem como num filme sem corte. Cara ou coroa, é você que faz a sorte. Assassinas prosseguem como num filme sem corte. No Pedregal é assim, pra viver tem que ter sorte. Assassinas prosseguem como num filme sem corte. Cara, eu tô com Deus, pode crer, somos mais fortes. Nice.